1075, táxi via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, remota 13, 1075. Compatível com o táxi. Provado nível 360, via Pesulu 16, Dótiba após direto. Decolada a pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5535, controle 120.8. Do 4198, cotejamento correto, chame pronto. No altímetro 109. Oxanar 6314, descente da Quebec. Oxanar 6314, aguarde copa. Mas eu não copo, está um pouquinho cedo ainda, só para confirmar a saída para a Petrolina. Como copo, do Fox. Como copo, está aguardando para a cópia quando estiver disponível no sistema. Aqui. Hotel Oscar Zulu, a intenção é buraquinho após buraquinho em Rimar? Afirmo. Reporte na vertical do buraquinho, por gentileza. Muito grato, Zulu. Afirmativo, Maxi Agulf ali mantém cabeceira 17. Bruno, 8, livre acionamento, chame para o táxi. Ah, filmo? Oceana 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via Vesulu 20, voz direto. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, Momo, Coque, Buflock, com curva esquerda, transponder 5552, controle 120, decimal 8. Autorizado 340, Petrolina, via Vesulu 20, após direto. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo, transição Flock. Transponder 5552, controle 120, decimal 8, 63 no 4. Oceana 63 no 4, posicionamento correto, permissão. Faz marca. Golf decolado ao 06, prossegue no axé, controle 120 e corrigindo o controle 120, decimal 8, 120.8. Controle 120.8, grato. Hotel Casulu, visual com Jet Ranger, reporte 30 segundos para pouso no hangar da RIMA, alguém? Reportará, já está visual com ele ponto da RIMA, vai reportar na final do voo. Afirmativo, tem condições de reportar no solo controlado ou fica a minha comunicação? Não, dá para reportar sim. Gente, reporte no solo controlado, altímetro agora no 012. O vento de superfície no aeródromo é de 180 graus com 0,7 nós, apenas para servir de base. Gente, muito grato, chamada no solo, Zulu. Corre, Salvador, parceria do 2231. Trizinho, passarinho, já avisou a baixada e travada? Só baixada e travada. Afirmativo, tráfego avistado, vento 180 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Prendo para informação, temos um Jet Ranger helicóptero, setor norte, 3 milhas da pista aqui auxiliar, do aeródromo, não interfere na sua aproximação. Chame a 2186, ajuste 0012, bom voo agora. 0012, vai ataque, GR, pode dar 10, corrigindo 18,6, vai vir 4 anos mais. controlado? Afirmativo, considera 09, frequência livre no corte, Oscar Hotel Zulu, até a próxima. No 8 da Azul, tem condições de aliar para decolagem imediata 5 autorizada? Manobras ali mantém o Azul. 2231 aos 10 no solo, 121 no décimo 9. Grato, boa. Azul 41 no 8, a linha decola, pista no 0, o vento 180 graus com 08 nós. Alfa, Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2231. Boa 925, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro 1012. Informou em breve azul, tomando posição para iniciar a decolagem. Aguardando a pista livre, o 925 com ajuste do 4118 em livre decolagem, 10 é a pista, 170 com 08 é o vento. Oceania 6327, livre acionamento, chama para o carro. Gol 925, segue trem autorizado, pouso, pistão 10, vento 170 graus, 06. Baixou, travou, se ainda autorizado, pouso 90, por gol 925. Azul 4118, decolado, 12, chama o controle 120, decimal 8. 208, 418. Solo 925 no solo 13, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Polo 925, táxi via Alfa, mantém posição de Juliette. Estou em Salvador, Gol 1755. Consiga Gol 1755. Praticamente passando Índia Serra, baixada de trabalho. Gol 1755, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus 08 nós. Livre pouso na 10, Gol 1755. Para busca e acionamento, 4-3. 35627, de pressionamento, chame para o táxi. Salvador, muito boa tarde, Xanay 6321, no ciente da Romeu, autorização de trânsito para Brasília. 6321, boa tarde, Brasília, aprovado nível 340, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, transição Ofito, com curva à direita, transponder 5534, controle 119, decimal, correção, controle 120, decimal 8. Essa saída é convencional, né? Ok, então autorizado 340, Pêsulo 17, saída Arbor, transição Ofito, transponder 5534, primeira curva à direita, chama o controle 208, Oxanera 6321. Oxanera 6321, cotejamento correto, chame pronto. Reportará pronto. Para o táxi, Chané 6327, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a turno 186, ajuste no 012, bom voo. No 925, Juliette, portão 01. Tango, tango. 3 via de externo, na sua escuta. Alfa, tango, tango, continua em aproximação, aguarde pista livre. Tango, tango. 10, perfil de saída da El, Leda, após direto, bridge, com curva direita. Transponder 5562, controle 1, correção, controle 120, decimal 2. O transponder 5562, do EB 5729. Está autorizado com 5660, é Pêsulo 16, é 10 da Euleda, 1208, é o controle, 5562 no transponder, é de 5729. Correto, chame pronto, é de 5729. Trip 5627 para o táxi 65 a bordo, 3h50 e alternamos Salvador. Tente Trip 5627, táxi em frente após Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86, ajuste chama 012, bom voo. Via Pátio 1 no Índia, chamando o 5627. Alô, Bogo no 755, livrão. Gol no 755, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol no 755. 399. São Paulo aprovado nível 360. Rota via Pezulu 10 Bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu. Direto Trive após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após Bridge, com curva direita. Transponder 5566, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, informação em curso Romeu, chame pronto. No 755, ingressa via Juliette, porta 108. Juliette para 08, boa noite, 755. Foi o gol no 755 que reportou? Foi. Ok, ciente, obrigada pela informação. TV5627, mantém ponto de espera da 10. Alfa Tango Tango nos solos 21, alívio direito, chame solo 121, decimal 9. Solo Xanemia 314, portão 5, espera acionamento. Solo Xanemia 314, livre acionamento, chame para o táxi. Para táxi, me fez uma quarta. Alfa Tango Tango, táxi de Alfa Kilo, pátio 3. O Sané 6327 autorizado, decolagem, pista 10, vento 150 graus, 062. Ok, ciente, observe, tem um Airbus da Avianca iniciando o pushback, que vai manter a cauda no porta, no pátio 3, ok? Próximo ao lugar que o senhor estaciona, observe e aguarde mesmo, ok? Já 32117, com fim, aprovado nível 360, via Pezulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5563, controle 120, decimal 8. Só confirmando sua rota via Pezulu 16 e o transponder 5563. Oceané 6327, decola 223, chame controle 120, decimal 8. 208, 327, boa tarde. Capitão para Galeão 360. Boa tarde, gol no 077, Galeão, 360 aprovado, via Pezulu 10, Smart, direto Lúcio, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5572, controle 120, decimal 8. Autorizado. 4360 para Galeão, estamos em aerovia Uberzulu 10, mate conforme o plano. Israel, Leda, Polícia, saída, 572, pode 208, controle 1077. Bono 077, potenciamento correto, está me pronto. Vamos lá, pronto. Taxi 6314, são 121, autonomia de 2 horas e 50, alternando Salvador. Gente, 6314, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a turma 186, ajuste no 012, bom voo. No 012, não existe em frente, ponto de espera, 186, obrigado, ataque. Então. 208, 5627. Solo Salvador, Oxanero 6321 na remota 12, acionamento na posição em posterior pushback. Gente, Oxanero 6321, tem livre acionamento, reporte iniciando pushback. Ok, livre acionamento, reportará iniciando pushback, Oxanero 6231. Solo Web 579, 22, pushback acionamento. Web 5729. Coordene com a equipe de solo que após a passagem do R2 da Avianca retaguarda está livre o seu acionamento, chame para o táxi. Após a passagem do R2 da Avianca, chama para o táxi do centro. Boa tarde, acionamento 314, ponto de espera 2010, pronto. Para o nível 200, rota DCT Vitor Charlie Oscar DCT Retol após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó após direto, conforme a rota. Transponder 5001, no controle 120.8. Autorizado o movimento, para mostrar que a forma de volta do Cola saiu da árvore, Cola após a vitória da pista de fechar de Oscar após o Retol, após direto contestado, controle 208, zona 501, 3541. 35241, cotejamento correto, chame pronto.